Quem lembra dessa aqui, ó? Vamos junto. Lá vai o meu amor. Lá vai o meu amor. Lá vai meu amorzinho. Que beleza, vai. Remando, remando. Remando no barquinho. Remando, remando. Remando. Oh! Quem não tem a paixão de um amor que foi embora. Não há quem não sinta saudade, não há coração que não chora. Eu fico fazendo um pedido pra maré que te levou. É que eu tô com saudade de tu. Que beleza, vamos pro mar. Mar. Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra, segura. Traz o meu amor pra cá. Mar, oh mar, oh mar. Pega, amarra, segura. Vamos juntos. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei. Quem quiser pode levantar, pode dançar. Vamos juntos, vai. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia. Quero ver vocês comigo, vamos junto lá. Chora. Me pede socorro, quem sabe amor.